o sol vai brilhar e você vai perceber que a gente pode tudo, tudo quando quer lutar e ser feliz, ter nosso valor e não temer o medo, buscar em Cristo a força e a fé. Que não se abala, que não se abala, que não se abala. Parte pra vida, peito aberto, cabelo ao vento, pois a vida é linda, foi feita pra viver. Vejo o sol brilhando, tudo é tão lindo, e a gente pode tudo, tudo, tudo quando quer ter nosso valor e não temer o medo, buscar em Cristo a força e a fé. Que não se abala, que não se abala, que não se abala.